É, gente. 3 anos atrás, eu também tinha uma vida difícil. Estava procurando emprego, não conseguia achar nada, e ainda por cima vi um monstro querendo matar uma criança. Ah não. Eu teria pesadelos a noite toda. Então chamei ele pra lutar, e depois de apanhar, eu derrotei o monstro e decidi treinar. Eu tava preparado, yeah, pra mudar minha vida. Sim. Eu treinava pesado, bem, todo santo dia. Eu não tirava folga, não, e nem desistia, yeah. Pois me tornou um herói, era o que eu queria. Sim. Todo dia eu fiz, sem agachamentos, sem flexões e sem abdominais. O suor escorrendo pelo rosto, eu me superava e corria até não aguentar mais. Pode crer, tão forte eu fiquei. Difícil de acreditar que o tanto que eu treinei me deixou careca. Eu finalmente me tornei um herói com um poder além da compreensão. Mas levam a sério esse papo de herói, e eu sou apenas só por diversão. O segredo pra vencer, o sucesso nunca chega da noite pro dia. Só depende de você. Então vai correr atrás e para de preguiça. Posso sentir o poder que nas minhas veias corre, toda essa energia que meu corpo absorve. Pra acabar com tudo, só preciso de um golpe. Dama, o homem mais forte. Ou seja, eu só preciso de um soco. Então cuidado comigo e respeitem minha cara. Porque o último bonitão que não controlou o que falava, perdi a paciência, dei um soco bem na cara. Pra animar a minha vida que anda sem graça, me aparece um ciborgue com a mente bugada. Eu não consigo nem ter paz dentro da minha casa, parece até um pesadelo que nunca acaba. Eles tentam em vão eu destruir um meteoro com a mão. Em pedaços parti. Foi tão fácil chegar aqui. Mais ou menos. Só fiz o que eu sempre fiz. Ser herói. Pra classe essa eu subi. Mereci. Sabia que ia conseguir. O segredo pra vencer. O sucesso nunca chega da noite pro dia. Só depende de você. Então vai correr atrás e para de preguiça. Posso sentir o poder que nas minhas veias corre, toda essa energia que meu corpo absorve. Pra acabar com tudo, só preciso de um gol. Saitama, o homem mais forte. Um só, preciso de um só. Um só momento, só uma chance pra fazer virar. Todos viram o meu poder, e agora eles querem. Como já dizia minha mãe, o que eu falo não se escreve. Escutem o que eu digo, exceto os malditos. Não vou ter piedade de nenhum inimigo, até os bandidos com golpe caíram. De socos normais e consecutivos, me tornei o herói mais forte. O que eu ganho? Jurava lutar contra um Underlord. Era todo um sonho. Eu refleti por um segundo, que eu jurei por tudo, que eu ia ser mais justo pra proteger o mundo. O segredo pra vencer, o sucesso nunca chega da noite pro dia. Só depende de você. Então vai correr atrás e para de preguiça. Ei! 7 minutos. Sidney Scassio nos beats, Nerd Hits. Posso sentir o poder que nas minhas veias corre, toda essa energia que meu corpo absorve. Pra acabar com tudo, só preciso de um golpe. O homem mais forte.